PHJ mandando a ideia, ladrão pra te alertar. É bom rezar pra ter vida e tempo para pensar. Que na favela, se der mancada, vai ficar pequeno. Preto aqui na favela, é atitude, é veneno. Se é daqui, pode crer, sabe como é. Tem que ser um preto firme para ficar de pé. Aqui na norte e na sul, é o puro desespero. Se é periferia, ladrão fica ligeiro. Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra. Sou preto de atitude, ladrão, sou da favela. Não tô aqui, mano, só pra fazer barulho. Eu tô enfiado dos pés à cabeça dentro deste bagulho. Na favela, guerra que não tem mais fim. Uma mãe que chora, maluco que morre em um triste fim. Amanheceu desfigurado no meio do mato, com tiro na cara, o olho arrancado, todo perfurado. Não resistiu, foi mente vazia, o mano foi fraco. Quebrou as regras na favela, o mano foi pro saco. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar. Sou bicho solto, mina nervosa, som cabuloso. Batida pesada em cima, levada a quadrilha entrando em cena. Três pretos na fita, somando sangue, abalando todo o sistema. Mas aqui, pra vida seguir em frente, tem que ser consciente, ter ideia do que faz. Pra não fazer besteira, pois o tempo não volta. E se quiser cheirar, fumar, matar, roubar, aí vai se acabar. E se acabando mais tarde, o arrependimento chegará. Então você verá que tudo que fez na vida não valeu de nada. Aí, mano, nada pra se orgulhar, nada pra se orgulhar. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar. CN, a banca forte, a sigla que é pancada. A rima que vale um soco e a levada que é porrada. Pois aqui é assim, demorou, já era. Se vacila, tu morre no beco da favela. Não sei se matador vai ser o meu destino, mas desde a infância já não fui um bom menino. Andar armado, pente carregado, iludido com crime. Mas hoje eu tô ligado, não vou mais entrar no ringue. Que na favela nós somos submetidos. Ladrão é muita treta, é muito tiro. Mano, joga a vida fora e diz que tem estilo. Pra ele tudo bem se tem pedra no cachimbo. Na minha levada, destilo meu veneno. Mandando um papo reto, sem mancada e vai vendo. Reze pra ter um tempo pra raciocinar. Aqui a quadrilha mandando a ideia para te alertar. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar. Ratatata, ratata. Aqui a quadrilha mandando a ideia, ladrão, para te alertar.